ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto da palavra de Deus, do livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 7, nós estamos dando início a essa programação. Estamos felizes, abençoados por tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. Desde ontem de manhã, nós estivemos no nosso templo, na escola bíblica, aprendendo a lição trazida sobre o centenário da nossa Assembleia de Deus. E ali estivemos com um bom número de irmãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos desse primeiro dia que passou, esse domingo, culto à noite, as bênçãos que recebemos. E nesta manhã, a todos os que nos ouvem, o nosso abraço, o nosso carinho, e que a bênção de Deus realmente possa pousar sobre a sua vida, e que você tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista. Nós queremos convidar os irmãos para amanhã à tarde, no culto do departamento feminino, estarem presentes, aonde estaremos juntos, adorando e orando a Deus. É uma semana que estamos orando, porque na quarta-feira à noite nós estaremos realizando o grande momento da celebração da ceia do Senhor. Então todos os membros em comunhão, quarta-feira estaremos reunidos para celebrarmos o grande momento da conquista de nosso Cristo vivo através da sua morte e da sua ressurreição. Também queremos dizer que na quarta-feira o coral da Igreja de Barão de Cotegipe estará conosco participando da nossa grande reunião da celebração. Convido todos os obreiros, inclusive os obreiros do interior, já que na quarta-feira nós estamos dando a oportunidade para que toda a congregação, todos os irmãos dos bairros, junto com os seus líderes, estejam presentes para esse momento, quando nós estaremos juntos para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus. Queremos comunicar que no sábado teremos o batismo nas águas, dia 11, às 14h30. Estaremos ali para mais um dia de batismo. Amados, também convido a todos a estarem orando e nos preparando para o grande momento do dia 18 do mês que está chegando, o que nós estamos vivendo nele, esse mês de junho. E às 8h da noite, sábado do dia 18, estaremos tendo o início de uma vigília, um culto que se prolongará até a 1h, onde estaremos celebrando os 100 anos da Assembleia de Deus. Estará conosco o nosso missionário, evangelista, pregador, Pedro Elias, de Porto Alegre, estará ministrando a palavra de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados, eu fiz leitura de um texto bem conhecido, onde retrata o momento de sofrimento do profeta Isaías, quando ele viveu a sua experiência da perda dessa pessoa tão ilustre, que era um membro da sua família, o rei Uzias. A solidão, a tristeza, ela invadiu o coração daquele profeta e ele foi ao templo para a oração. E quando ele estava nessa posição diante de Deus, o Senhor se apresentou para ele. E ele teve uma visão naquele dia, naquela hora, que ela se transformou em três dimensões, a visão que ele recebeu de Deus. A primeira visão que ele teve foi a visão dos céus, a visão de cima, a visão de Deus, a visão da glória, a visão da presença do Senhor. Ele viu quando o Senhor estava sentado num alto e sublime trono e o seu séquito, a sua presença, enchia o templo. E ele via os serafins que voavam e eles tinha uma forma de adoração encantadora. Diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quando ele teve esta visão de cima, aí ele teve a sua visão de dentro. Quando ele enxergou a beleza do que estava na altura, junto do Pai, aí ele disse: ai de mim, que vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, amados, ele teve essa visão de dentro. Ele teve a visão que todos nós precisamos ter. Queremos ter a visão de cima. Ah, como é bom nós ver Deus, nós ver a glória, nós ver a presença, ter a visão de muitas coisas lindas. Mas essa visão de dentro, ela também acontece quando nós estamos na presença do Senhor. Quando ele foi tocado pela brasa viva, aí então ele teve a terceira visão. Quando ele disse que ouviu a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí então entrou a visão do mundo. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, que esta mensagem nesta manhã possa ir de encontro àqueles que estão, talvez como Isaías, vivendo a sua crise, a sua dor, achando que está tudo acabado, achando que os seus sonhos estão sendo desfacelados. Se tu ter a visão de cima, automaticamente você terá a visão de dentro. E tu tendo a forma de ver você por dentro, te encontrar, reconhecer o teu estado miserável que você vive, se arrepender dos teus pecados, você pode ser aquele, o próximo convidado a ser o enviado, a dizer: eis-me aqui agora, envia-me a mim. Que Deus abençoe os amados irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós oramos, crendo de que assim como tu falaste com o profeta Isaías, deu a ele a oportunidade de ter a visão em três dimensões, que nesta manhã tu possa fazer isso com as pessoas que nos ouvem, ter a visão de cima, a visão de dentro e a visão de fora. a visão do mundo perdido. Nós oramos e entregamos a Ti a nossa oração, agora e sempre. Amém e amém.